Thank you. We're the Cantina Band. If you have any requests, shout them out. Play that same song. All right, same song. Here we go. Hoje, nesse dia que a gente tá gravando aqui, no dia 26 de junho, passou pela Suprema Corte dos Estados Unidos que agora o casamento gay ele é equivalente ao casamento ao casamento heterossexual. E, realmente, eu vi várias comemorações pela internet aí, gente colocando no perfil aquelas cores da bandeira LGBT, né, com arco-íris. Isso é. Você pode falar que os Estados Unidos tem seus muitos defeitos, mas como é a nação mais poderosa do mundo, isso faz uma diferença. Eu sou um crítico de várias políticas dos Estados Unidos, mas isso é um primeiro passo, acredito. E dentro desse, misturando aí nossos temas com um tema histórico, com um tema de cinema, eu queria perguntar assim pra vocês, se fosse pra gente recomendar alguns filmes que são bons, que são não seriamente orientados pra esse público, mas que faz a gente pensar no assunto, né? Sabe, como sensibilidade, né? Criar sensibilidade sobre alguma coisa assim que talvez os nossos pais, muito provavelmente os nossos avós, mais provavelmente ainda os nossos avós, não gostavam de lidar com a situação. Ah, sabe, sempre ser um pária. Sim, a gente sabe que a homossexualidade é tão antiga quanto a humanidade, mas enfim, pensar em alguns filmes assim que a gente poderia falar assim, ah, é legal, esse aqui vale a pena ser assistido pela mensagem e realmente, como eu falei no começo, pra sensibilizar uma pessoa que talvez não seja tão aberta ao fato, à realidade. Bom, eu tenho vários aqui de cabeça aqui, não sei o que passa aí por vocês, mas eu vou pegar o primeiro aqui que me veio aqui. Eu lembrei do Milk com o Champagne, que eu acho um belo filme, também um retrato biográfico também, que vale a pena ver como que um líder lidava nos Estados Unidos com a questão do preconceito. E é uma coisa que eu tava até conversando com os amigos meus hoje sobre isso. Infelizmente, uma boa a parte deles é contrária à questão que foi discutida hoje, que foi decidida nos Estados Unidos, né? E que não é nada revolucionário, que na verdade, por exemplo, se você pegar o Brasil, já tinha aprovado a União Civil entre homossexuais em 2013. É uma coisa que o Thiago até falou um pouco, é que o peso dessa decisão é muito forte. Primeiro por ser os Estados Unidos, né, que tem uma influência global gigantesca, e a questão do próprio país, que é um país muito conservador. Então, assim, é uma vitória muito expressiva para a comunidade LGBT. Enfim, voltando nos filmes, eu tenho vários para recomendar, mas de cara eu pego o Milk. Que me vem aqui. Eu acho que se eu fosse pegar um de cara também, eu pegaria o Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. É isso mesmo. Isso, é um dos que eu pensei também aqui, que é o Nacional, é um filme belíssimo. O maior trunfo desse filme, do Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, é o fato de ele tratar o relacionamento dos dois como qualquer relacionamento amoroso de uma pessoa que é apaixonada por um amigo ou por uma amiga. E eles vão construindo esse relacionamento, sabe? Não tem gente tacando pedra, ah, gay, sai daqui, não tem nada disso. E eu acho que é exatamente, ele mostra que o problema tá em quem assiste, sabe, não em quem tá lá. Não sei se faz sentido pra vocês, mas ele mostra o que deveria ser, sabe? É um relacionamento entre duas pessoas. É uma coisa natural, né? É uma coisa natural. É uma comédia romântica, sabe? É uma comédia romântica entre duas pessoas que se apaixonam. Não importa se elas são... Se é um homem, se é uma mulher, ou se é uma mulher que se apaixona por um homem, se é um cara que se apaixona por outro, se é um menino que se apaixona... Sabe? É paixão, é amor, é um relacionamento entre pessoas que se gostam. Eu acho que é isso, sabe? Eu acho que esse filme, ele é muito forte nesse sentido, assim, de mostrar que é só isso, sabe? Aham. Uhum. É assim, é uma coisa que eu tava pensando também hoje. Eu acho, assim, lamentável a gente ter que celebrar decisões como essa, sendo que deveriam ser naturais decisões como essa. Aliás, não deveriam nem ter que chegar a ter uma decisão, deveria ser algo, assim, totalmente natural. E você falando hoje, eu quero voltar sozinho, o bom dele, uma das coisas que, assim, eu gosto muito do filme é isso. Ele não levanta a bandeira em torno da relação. Ele trata a relação como algo normal, algo cotidiano. Sim. Entendeu? Não é o mote principal do filme, tratar o universo gay como se fosse algo sobrenatural. Não. É uma relação de amor, sabe? É uma comédia romântica, sabe? Não uma comédia, enfim, mas tem a temática romântica ali. É a história dos dois. Então, assim, eu acho, infelizmente, lamentável, mas, porém, extremamente necessário que se levantem, sim, bandeiras, que é uma classe que infelizmente é muito marginalizada ainda, sabe? Aqui em São Paulo a gente vê vários casos da Avenida Paulista de ataques de contra gays, é uma coisa assim muito absurda. E existem vários filmes que passam boas mensagens, que mostram como muito do universo, né, de LGBT, que sei lá, eu acho que as pessoas precisam ouvi-los, assistir esses filmes com a cabeça mais aberta, sabe? Eu não vou negar, eu já fui há anos atrás também, eu fui muito preconceituoso, talvez muito de família, aquela coisa tradicional, passada de geração em geração, mas assim, todo mundo evolui, todo mundo revê conceitos, a gente tá todo dia aprendendo, e sei lá. Acho que é muito válida a decisão hoje. E assim, sabe, eu tenho várias dicas de filmes, tem filmes excelentes aí. Eu não sei qual que o Thiago vai citar, mas a gente poderia fazer um cast só sobre isso, cara. Que tem tanto filme bom e tanto filme que leva à reflexão. É que vocês já falaram tanto, né, sobre essa questão. Foi bem, um pouco até mais profundo do que eu realmente esperava, mas isso foi bom. Eu acho que eu gostaria de citar pelo menos Filadélfia, né, filme de 1993, sim, sim, sim, também. E tem um filme franco-belga chamado Crazy, Loucos por Amor, que é um filme bem menos conhecido, e ele lida com um jovem assim como lida o Quero Voltar Sozinho, que eu não vi, realmente não assisti ainda, sabe, não consegui parar pra ver ainda, mas me falaram muito bem. São dois filmes assim, totalmente diferentes, né? O Philadelphia é um drama bem pesado, né? O Crazy, uhum, apesar de ser um drama, tem um pouco mais assim, um pouco mais pra cima, digamos assim, né? Mas o Philadelphia realmente é um filme assim que acho que deve ser sido, talvez o mais famoso assim, pelo menos em termos de Hollywood falando, vai ser o Brokeback Mountain de 2005. Tem o próprio recente, assim, eu nem gosto muito do filme, mas que é o Jogo da Imitação, que se você pegar, ele não tem não é o tema central do filme, mas você vê o drama do personagem principal, cara, que, sabe, é um cara que, assim, evitou a morte de milhões e, pelo fato de ser gay, ele foi descriminalizado, cara, foi perseguido por isso, sabe, cara? Foi então, criminalizado, inclusive, né? Sim, sim, sim, tem que fazer tratamento experimental, cara, uma coisa absurda, sabe? Então, enfim, tem vários. Se a gente for pegar, tem o Azul, a Cor Mais Quente, tem o No More Heart da HBO, se não me engano, sabe? Garotos Não Choram. Sim, sim, Garotos Não Choram também, sabe? Tem muito filme bom. Olha aí a sugestão, um cast pra isso, hein, Thiago? Realmente. Inclusive, né, a gente tá aqui falando sobre vários filmes que tratam dessa temática, mas a gente sabe que no momento que um deputado ou um pastor desses canais aí que estão aí bombando na internet falar pra fazer um boicote numa novela que tem um beijo lésbico, que não é um pornô lésbico, o pessoal já levanta boicote, né? São algumas coisas lamentáveis que a gente vê por aí. É igual um amigo meu fala, você não pode ficar batendo palma pra macaco dançar. Né? Esse povo que é isso. Tá certo. Aqui é o Thiago Leiro Tigre. Aqui é Marcelo Zagnoli. E aqui é Matheus Dess. E você está ouvindo o Tricast. Este programa é um apoio da Rádio São Paulo Digital, um programa da Liga Nacional Web Rádio, spfcdigital.com.br. Amigos, olha aqui, estamos sendo um pouco oportunistas, porque nessa quinta-feira, nesse 2 de julho que esse programa está saindo, para você que ouve no dia do lançamento, está estreando no cinema mais um Exterminador do Futuro, dessa vez o Gênesis, depois de 10 anos de Exterminador do Futuro 3, né, não sei lá porque é o que eu acabei, mas teve também o Terminator Salvation, no fim das contas ainda faz parte, mas não tinha aquela nossa cara conhecida, que é o nosso querido Arnold Schwarzenegger, e um ano atrás nós falamos de Exterminador do Futuro 1 do primeiro, já preparando, já criando terreno para esse lançamento desse ano. Mas enfim, estamos aqui de volta nos anos 90, uma década que a gente pouco fala por aqui, a gente tem 4 ou 5 episódios mais ou menos dessa década aqui nos últimos TIGcasts, mas não falar dessa pouquinho dessa era aí, né, dessa década. Nós tivemos vários filmes mainstream, ao mesmo tempo que também teve uma explosão de filmes indies, vários filmes com efeitos especiais, base CGI, né, com computador, o próprio Exterminador do Futuro 2 é um grande exemplo disso, né, e é uma década que gente teve mais remakes, mais vários lançamentos e uma porrada de sequências, né? Isso tudo fruto, basicamente, do que a gente viu lá nos anos 80 todos. Né? E essa questão do uso do computador, ali no início dos anos 90, que começaram mesmo a se deslumbrar com o uso do computador para efeitos especiais, que até então... A grande maioria era efeitos práticos. O próprio Exterminador do Futuro 1, se você pegar, né, tem os animatronics, né, não tinha tantos recursos. Tanto que a gente até brinca, né? Tem alguns filmes dos anos 80, cara, que tem muito raio, tem umas coisas bem absurdas, cara, que fica datado, cara. E nos anos 90 isso começou a mudar um pouquinho, né? Podia entrar logo depois, né, a discussão, mas Exterminador do Futuro 2 foi um marco pra época, cara. Tanto que o T-1000 até hoje, cara, ele é muito bem feito. Você olha pra ele e fala, porra, foi feito em 91, hoje nós estamos em 2015 e ele, assim, graficamente é muito bem aceitável. Sim, passa fácil, né? Sim. Depois a gente vai discutir, tem algumas coisas, algumas partes que talvez que já não passem mais, mas enfim, cara, essa revolução que começou ali nos anos 90 e grande parte pelo James Cameron, a gente vai discutir um pouco sobre ele, né, mas o James Cameron é um cara inovador por natureza. E isso é algo que a gente não pode tirar dele. E também foi uma década de filmes sérios, né? Nós comentamos aqui logo no começo, tem o Philadelphia aqui dessa década, A Lista de Schindler, O Silêncio dos Inocentes, o próprio Forrest Gump, cara, que a gente já falou aqui também no podcast, tem alguns temas de comédia, mas ele, em geral, tem muito, muito drama assim, na história. O próprio Silêncio dos Inocentes, né, que é um filme tenso, né, cara, é um thriller, tenso, tem Cabo do Medo, cara, então, sabe, tem uma o pegada... Seven, né? Uhum. O Seven, que vem logo, veio em 97... Também já falamos de Seven aqui no episódio 71. E também, como eu falei de blockbusters, né? Aquele teve um sucesso danado, e principalmente se você pensar, cara, que em 1999, finalmente, esse foi o ano que finalmente o George Lucas resolveu contar os prequels lá de Star Wars. É um filme totalmente questionável, a gente sabe disso. Acho que se muito aqui a gente poderia falar que é um filme mediano, isso se muito, mas no fim das contas é bem otimista. No fim das contas é uma coisa que marcou a década também. Pô, Jurassic Park 93, a própria sequência Matrix, do... Matrix, cara, Matrix. Matrix também, 99. Cara. Matrix é o verdadeiro bug do milênio, né, cara? Sim. Acho que Matrix é... Acho que eu já falei isso aqui em outros TigreCast, mas eu acho que Matrix é o símbolo dos anos 90 em relação ao cinema. De revolução, de estética, do uso do CGI, sabe? Pra mim, é o que representa muito os anos 90, essa questão, né, dos efeitos especiais no cinema. A gente pode falar também do Armageddon de 98, o Impacto Profundo também, que também é do mesmo ano, né? Filmes assim que realmente, que eles falaram assim, não, agora a gente tem, os computadores já não estão travando mais, a gente pode agora fazer aí algumas coisas legais em cima disso, né? Falando especificamente de 1991, nós tivemos algumas ótimas produções. A Bela e a Fera de 91, né, animação da Disney. Tomates Verdes Fritos, que é um drama bem pesado. Também tem uma temática homossexual ali, como é um filme que eu esqueci de falar ali no começo, mas acho que também tem. Se bem que faz muito tempo que eu vi esse filme, não lembro se ele é sutil demais, por isso que eu acabei deixando passar. JFK. Tem o Procedente dos Inocentes, Cabo do Medo. Thelma Louise. Thelma Louise. Caçadores de Emoção, cara. Um dos primeiros filmes da Kathryn Bigelow. Poxa, você verdade, pensa, cara, de emoção. Eu fiquei um pouco surpreso de fazer a pesquisa, e não agora, mas algum tempo atrás, para me lembrar que esse filme é dela. É um filme, um diretor que fez aí The Hurt Locker, A Hora Mais Escura, depois. Eu não lembrava que era dela, cara. E olha só, o filme que vai ter um remake ano que vem, esse. Mais um remake. É? Oba, mais remake. Eita, nóis, hein? E que mais? Robin Hood, O Príncipe dos Ladrões, desse ano também. Nossa, meu primeiro amor de 91. Eita, nós. É Hulk. Hulk, A Volta do Capitão Gancho. Verdade. Sim, A Família Adams. É, Top Gang de 2002. De 91. O filme do Del Doris, do Oliver Stone. 91 tem um delicatessen, né? Que é um filme que eu gosto muito daquele cara que é conhecido só pelo filme da Amélie Poulain. Inclusive, esse filme é melhor que a Amélie Poulain. Nossa, esse eu preciso rever, cara. Faz muito, acho que eu vi ele uma vez só na minha vida. E também tem O Pescador de Ilusões. Olha aí, cara. Que é o nosso é 59 aí, que fizemos em homenagem ao Robin Williams quando ele faleceu. Não tava lembrando dele, olha que a gente já gravou sobre o filme. E olha só, é uma década interessante, Ela tá um pouco mais fresca na nossa memória, principalmente minha e do Marcelo, né? Porque nós somos de 82, então nós crescemos, apesar de nós crescemos nos anos 80, muito da nossa cultura também vem desses anos 90, né? Mas porque a gente tava um pouquinho mais maduro, né? Digamos assim. Na verdade, a gente tava desenvolvendo, né? A personalidade, o senso crítico, né? Não tanto, né? Que isso vai mais, acho que foi mais pra frente, mas de fato, assim, é época, né? De juventude, começando a adolescência, né? Então, por isso tem muita coisa dessa, muita coisa fresca, né, na nossa memória. Pois bem, são filmes que são uma década, como qualquer outra. Filmes bons, filmes ruins. Eu não fiz uma questão de levantar os filmes ruins, assim, da época pra poder comentar, porque eu acho que não vale muito a pena, né? São filmes, assim, que a não ser que fosse alguma coisa muito terrível, talvez valesse a pena falar, mas os filmes que eu citei aqui, eu não assisti todos. Por exemplo, eu nunca assisti JFK, eu nunca assisti Thelma e Louise inteiro, mas eu acho que são filmes, assim, que de algum jeito marcaram a gente, né? Por isso que a gente tá citando aqui. Todos esses aqui eu consegui ver. É que muitos, assim, eu via muito tempo atrás, então eu precisaria rever. Igual o Capo do Medo, eu vi uma vez só, cara. Então preciso rever ele. Daí, enfim, cinema é sempre bom estar revisitando. É que tem tantos filmes pra gente ver pela primeira vez, né? Como foi aquele cast das vergonhas, né? Que a gente falou, né? Então, assim, tem muito filme pra ver, cara, que a gente acaba deixando de lado os que precisam rever, né? Mas, enfim, cinema sempre é bom revistá-los. Olha aí, nós estamos, como eu já falei, voltamos aí um ano atrás, mais ou menos, nós gravamos sobre o primeiro Exterminador do Futuro. Veja bem, esse é um filme do diretor James Cameron, que também é o mesmo diretor ali do filme de 1984. E é interessante você pensar na filmografia do James Cameron, né? Pô, que se é o mesmo diretor de Avatar. Né? E não é só isso, pensa bem, se você fala assim, nossa, eu amo, sei lá, você fala, putz, eu sou fã do James Cameron, ele fez uma porrada de filmes, daí você fala assim, opa, ele não fez uma porrada de filmes. Se você pensar, cara, desde 81, que foi o primeiro filme dele, que é o Piranhas 2, até o último, ele tem, cara, na filmografia dele, 8 filmes na direção. Não tô falando de produtor, não tô falando como roteirista, são 8 filmes dirigidos. Começa o Piranhas 2, em 81, 84, Exterminador do Futuro, 86, Alien Resgate, O Segredo do Abismo, nos anos 90, Exterminador 2, agora, 91, True Lies, 94, Titanic, 97, ele ficou 12 anos sem filmar nada, sem dirigir nada, até fazer Avatar. Agora ele vai fazer Avatar 5, né, até aí, vai, a partir de 2017, acho que vai ser um por ano, se eu tô bem lembrado. Então ele vai estar... 2016 já, não? É 2016, né? Não. São 5, acho que vai ser, mas eu tô exagerando nos avatares, não sei se é 5. Não, acho que é 2, 3 e 4. Até o 4. Até o 4. É 17, 18 e 19. Ou seja, o cara vai estar ocupado aí, mas, veja bem, olha só, ele fez filmes que são relativamente marcantes, alguns nem tanto, por exemplo, Piranhas 2. Piranhas 2, tá, ele tá no começo dele, então ele pode estar citando qualquer coisa, mas, ó, Terminando o Futuro, Aliens, O Segredo do Abismo. O que destoa aí nessa questão dele gostar muito do... que é os efeitos especiais, né? Então, com O Exterminador do Futuro, ele brincou com isso porque tinha a perspectiva forçada. Só que em Aliens, depois do Segredo do Abismo, cara, aí sim que ele... Porque o James Cameron é aquele cara que gosta de dar os breakthroughs, né? Como é que é em português mesmo, cara? Meu Deus. Ele gosta de usar a tecnologia, né? Então aí ele espera. Ah, sim. Pra Avatar... Ele esperou aparecer, disse que tinha as ideias há uns anos, muitos anos atrás. Então ele esperou as câmeras 3D chegarem num ponto. Aliás, ele teve, se eu estou bem lembrado, ele criou as próprias câmeras, né? Sim, porque além de... Mas assim, eu tava lendo em algum lugar que além dele ser diretor, ele ser cineasta, ele é físico também, né? Então ele se mete em projeto de câmera, se mete em projeto de lente, porque é o que ele precisa pra fazer os espetáculos que ele dá. Se eu não me engano, também no próprio Titanic foi uma câmera desenvolvida por ele, ou ele teve participação, a câmera aquática, exato, né, que conseguiram filmar, né, o Titanic no fundo do oceano também, então assim, ele é um cara inovador por excelência. E se você pegar que antes do Exterminador do Futuro, o primeiro, de 84, ele só tinha feito Piranhas 2, cara. E assim, pra jogarem isso na mão dele, pra ele ter dirigido, eu fico me imaginando a maluquice que foi, assim, pro estúdio colocar a mão num até então desconhecido cara, e ver o trabalho que ele conseguiu fazer, cara. Porque o Exterminador do Futuro, o primeiro, né, tinha um orçamento reduzido. O segundo, não. O segundo, pra época, quando ele foi feito, ele... se tornou maior, o seu filme mais caro até então realizar. Se não me engano, foi o primeiro filme a ultrapassar 100 milhões de dólares de orçamento. Então, assim, e você vê que foi bem, bem empregado, sabe? Não foi uma coisa gratuita. Eu acho que, assim, James Cameron, você pode questionar várias coisas nele. Você pode questionar roteiro, às vezes, você pode algum problema ou outro na direção, mas em relação ao uso da tecnologia, é algo que acho que é um pouco inquestionável nele. Eu tenho alguns problemas em relação ao 3D do Avatar, mas, cara, quando você vê o filme, ele esteticamente ele é muito bem feito, ele é muito demais, bonito. É. Ele é lindo, assim. Eu acho que é isso que é mais importante em Avatar do que o próprio roteiro, né? Porque eu lembro. O roteiro é a mistura de Pocahontas com Smurf, né, cara? Basicamente, unir os dois é. Deu Avatar. Não, é Minimitza. É Pocahontas, Smurfs e o Dança com Lobos. Juntos os três é Avatar. Só pra complementar o que eu tinha dito, ele graduou em física no na Universidade Estadual de Califórnia. Olha aí. Ele era caminhoneiro, não era? Sim, ele dirigiu um caminhão pra pagar a ambição dele de ser cineasta. E aí vem uma coisa que vocês estavam falando de Avatar aí. Eu acho que mais importante que o fator visual, que já é demais no filme, é o espetáculo e é o fato de ser uma das maiores bilheterias, né, do mundo. Se não a maior, né? Como é que tá aí agora? Eu sei que dos 10 filmes com as maiores bilheterias da história do cinema, ele tem 2, que são Avatar e Titanic. Ah, eu contribuí bastante pra ele, cara. Com Titanic eu lembro que eu fui 6 vezes no cinema, cara. Nossa, não sei se o Thiago deve lembrar que na época foi uma febre, cara. As pessoas iam várias vezes. Tudo bem que eu tinha outros motivos pra ir, mas enfim. Olha, de acordo com o Box Office Mojo, primeiro lugar continua Avatar com 2 bilhões e 788 milhões, depois Titanic com 2 milhões e 186, depois vem os Avengers com 1 milhão e meio. Olha, Velozes e Furiosos 7, cara, tá em quarto lugar com 1 milhão e meio também. E aí o Avatar de Ultron, Harry Potter Parte 2, Frozen, Iron Man 3 não. Ah, Transformers, o Lado Sombrio da Lua. Em décimo lugar, O Retorno do Rei. Cara, então, tipo, ele tem os dois filmes com a maior bilheteria do mundo. Olha só, Jurassic World passou Jurassic Park. Caramba, já? Por 10 milhões de dólares só, mas passou. E assim, estreou recentemente, né? Uhum. Então ainda tem mágico ainda pra aumentar isso aí, né? Mas bem que você falou aí, o Titanic de 97 tá no segundo lugar. Isso é bilheteria mundial, né? Então, 20, por exemplo, Avatar tem 27% na categoria no doméstico e o resto mundial. Mas enfim, ainda assim é dinheiro pra ele. Sim, sim. É, vale também a gente só comentar que se for comparar por números de época e considerando a inflação, se eu não me engano, o Vento Levou ainda é a maior bilheteria. Se for considerar por época, por inflação, um monte de coisa. Mas enfim, não vem ao caso. Eu lembro que eu já li sobre isso. Se for comparada sobre as épocas, mas não me recordo agora qual que seria a lista assim, analisada. O que importa é que o James Cameron tá podre de rico, né, cara? E daí também vamos falar um pouquinho do elenco, né? Vamos começar aí com a Linda Hamilton, que reprise o seu papel como Sarah Connor. Ela também é uma atriz que fez bastante coisa, mas além de ser conhecida pelo Primeiro Exterminador do Futuro, ela também teve aquela participação naquela série de TV, na Bela e a Fera, nos anos 80, mas no fim das contas também é como muitos atores, muitas atrizes são, acabam se fechando, né? Não na nossa palavra, mas sendo lembradas por causa desses papéis assim mais marcantes, né? Seja justo ou não, assim, dela. Ela também participou de. Ela fez o Colheita Maldita, King Kong 2, dos anos 80, também nos anos 80. Mas depois disso, acho que ela realmente fica um pouco perdida. Não vou lembrar que outros filmes eu poderia falar assim, ah, ela tá legal depois de Exterminador do Futuro 2. Ela fez a voz também da Sarah Connor no Exterminador do Futuro Salvação. Ah, é, então a voz dela mesmo. É, mas eu nada assim de muito destaque, né? Então, uma coisa que, se você pegar, cara, eu acho que, assim, no Exterminador do Futuro 2, ela tá muito bem, que ela é uma personagem que tá forte, tá uma personagem tensa, e, assim, que você vê que ela tá ali fragilizada em relação aos acontecimentos, porque, embora o filme não conte, mas você percebe que entre a história do primeiro e a história do segundo, ela meio que ficou, assim, paranoica em se preparar para o futuro que viria, em cuidar do John Connor, e a atuação da Linda Hamilton, eu gosto muito do 2. Em comparação com o primeiro, cara, é uma evolução, assim, sim, tanto de atuação como de personagem, muito forte. E ela tá muito bem. Eu lembro daquela cena que quando ela vê o Temil a primeira vez no segundo, ela tá apavorada, cara. Ela fala, porra, esse cara tentou, esse ser aí tentou me matar uma porrada de vez, agora aparece aqui, eu tenho, sabe? Então, assim, eu acho que, assim, a Sarah Connor é uma personagem muito, muito forte, cara. E talvez um dos problemas dos outros filmes da franquia seja por não ter a Sarah Connor, né? Não tê-la tão bem quanto nos outros filmes. É uma coisa que a gente comentou no episódio 48 sobre Exterminador do Futuro, que uma das melhores coisas que o filme trouxe foi uma heroína de ação. Uma coisa que uma mulher, né? Uma mulher forte, que isso não, ainda se a gente pegar nos 80, ainda mesmo nos anos 90, não é tão comum. Até dos anos 2000, que a gente, 2010, a gente tá falando, é um tanto incomum. A gente tem aí recentemente a Imperador e a Piratriz Furiosa, né, no Mad Max, né, mas eu acho que ela é uma personagem que acabou abrindo esses caminhos aí, principalmente, né, essa mudança aí que ela tem entre o filme de 84 e o filme de 91, faz parte desse futuro, né, do futuro, né, naquela época no passado, que projetou para um futuro criar essa personagem que a gente gosta tanto. Eu acho que, e como eu comentei no próprio episódio 48 ano passado, é uma das minhas personagens favoritas no cinema. E outra coisa, Thiago, se você notar, os filmes de James Cameron geralmente tem personagens femininas muito fortes, tá? Então você vai pegar Sarah Connor, né? Você vai pegar Ripley, né? No Aliens, né? Aí você vai pegar Kate Winslet em Titanic, no próprio Avatar também as personagens femininas são fortes também, né? A própria Sigourney Weaver de novo, né? No Avatar também, interpretando um personagem forte. E a Zoe Saldana, né? Sim, é. Linda, dos dois Saldanha. Então, assim, você vê que é uma constante na carreira do Cameron. É, isso é legal. Sim, sim. Então tá aí, além de trabalhar com lentes fortes, ele trabalha com mulheres fortes, legal. Sim, sim. E, assim, vocês falaram desse desenvolvimento, não sei se eu tô cagando regra, queimando pauta, mas falando da mudança, né, da Sarah Connor entre o primeiro filme e o segundo, e existe uma série que fala desse período, né? É o Sarah Connor Chronicles. As Chronicles. Isso, né? Exatamente. Que eu só vi alguns episódios da primeira temporada. Eu não cheguei a ver, ela é boa. Eu vi alguns também da primeira, confesso que eu não gostei. Se eu não me engano, durou até a segunda temporada. Acho que foram duas temporadas apenas e a série foi cancelada. Mas eu confesso que eu não gostei muito, não, cara. Achei. Tinha a Lina Headey, né, que hoje faz a Rainha Cersei, né, de Game of Thrones. Eu acho que deve ser um dos primeiros papéis dela. Mas é uma série que não foi pra frente. Teve só duas temporadas. Coitado. Caramba, agora que eu fui ver que ela era protagonista, aí eu vou ver essa série. É, dá uma olhada, tem acho que 26 episódios, não vai perder muito tempo, não. Mas aqui, assim, vai acabar, ele acaba numa parte, assim, infelizmente, fecha sem plot, fecha num plot twist. Puta, esse é o grande problema. Thiago, foi mal, perdão. Mas eu caguei forte aí. Esse filme, essa série se passa depois do Exterminador do Futuro 2. Eu não lembrava, cara. Ah, eu também não lembrava. Não, cara. Falei besteira. Aí você. Ah, não, é claro que o John Connor aparece na série, claro que ele é. Estou viajando. É verdade. Então aí, falando Robert Patrick agora, um outro ator que eu realmente me lembro, basicamente, de primeira vez que ter visto ele em Exterminador do Futuro 2. Apesar de ele aparecer em Duro de Matar 2, e também aparece em. Num caminho muito engraçado lá no Quanto Mais Idiota Melhor, né, Wayne's World, que tem, ele faz uma brincadeira com isso. Depois ele acaba reprisando também lá no Último Grande Herói, em 93. Ah, fez umas coisas bem, gosto bem duvidoso. Por exemplo, ele fez a versão live action de Double Dragon. Não sei se alguém assistiu esse filme. Nossa, eu vi só parte dele, horroroso. Copland é um bom filme. Apareceu em alguns capítulos da Família Soprano. Não sei se alguém assistia. E eu acho que em paralelo com o T-1000, o maior personagem dele foi o John Doggett, duas últimas temporadas de Arquivo X. Sim, já ia citar, tá, isso mesmo. E quando ele apareceu assim, né, quando ele apareceu, eu falei, uou, vai ter o T-1000 no Arquivo X, cara, eu era um puta fã de Terminator e também era um puta fã de Arquivo X, e graças a Deus tá voltando agora, mais 9 episódios, vamos ver. E na época, assim, eu lembro que, assim, muitos fãs xiitas, né, de Arquivo X, questionaram, né, falaram, porra, como que vai substituir o David Duchovny, não sei o quê, que não dá e tal, e ele segurou bem a onda, assim, sabe, eu acho, achei que ele atuou bem, o personagem dele foi interessante, eu acho que conseguiu equilibrar bem a série, sabe, no momento, se eu não me engano, acho que foi na sexta ou sétima temporada que ele apareceu. Não, não lembro agora, não me recordo agora. Nas duas, mas ele conseguiu então, segurar na sétima e na oitava. Não, oitava e nona. Não, não lembro, cara. Enfim, as duas últimas. Uhum. Mas eu lembro que quando ele apareceu, ele segurou bem a onda do seriado. Deu até uma revitalizada que já encontrava assim, em declínio, né? Mas gerou bons episódios e o personagem dele era interessante. Aí ele tá nessa série do Drink do Inferno aí, que estão fazendo na Netflix, né? Ele é um personagem e já iria aparecer em todos os episódios, mas eu não assisti um episódio dessa. Cara, eu não consegui terminar o primeiro episódio dessa série. Ah, eu não vi também não, cara. Eu passei batido. O que mais? Ele aparece bastante em True Blood. Não sei se alguém assiste também. Não, passo. E vai fazer um caminho aí no próximo Semana do Futuro. E também temos no elenco talvez o cara mais sumido da história de Hollywood, um dos mais sumidos da história de Hollywood, que é o Edward Furlong, que é o John Connor, né? Esse cara, eu acho que ele teve é o primeiro papel da vida dele, cara, não fez mais nada. Ele aparece, ele aparece em Cemitério Maldito 2, depois, e aí aparece também naquele filme lá, o Detroit Rock City, em 99. Mas assim, eu fico vendo só e falo, nossa, é o cara do Exterminador do Futuro 2, só isso. Mas ele não é o molequinho lá, irmão do Edward Norton no Outra História Americana? É, eu já ia falar isso, cara, foi o outro papel de destaque dele. Porra, cara, aquela cena lá do... porra. Calçada. A da calçada, cara. É, da calçada, é caraca. Perturbadora, cara. Cara, é perturbadora, cara. Cara, eu não lembrava. Meu filho do mesmo jeito depois dessa cena. eu não lembrava mesmo dessa participação dele aí. Né? Ele é o irmão dele. Mas, assim, e ele tá muito bem, né? Sim, ele tá bem no papel. É que eu acho que talvez ele tenha sofrido o que outros atores mirins, né, também sofreram, cara. Que é essas lidarem com o assédio, né, na infância e juventude, e depois com questão de lidar com carreiras, conciliar com família, estudo, aí companhias, drogas, e, enfim, foi mais um que se perdeu aí. Aí vira o Macaulay Culkin, né? Cara, mas sabe que deve ser alguma coisa relacionada também a ser John Connor, porque esse é o quinto filme que ele vai aparecer e vai ser o quinto ator diferente que faz o John Connor. É. Caramba. Tem isso também. Deve ser alguma praga, né? Praga de John Connor. Apareceu no Corvo, a Vingança, a continuação. Rapaz, depois ele apareceu alguns episódios de CSI New York, ou fez uma participação em Besouro Verde. Nossa, eu não lembro de Besouro Verde não, cara. Mas é que é bom não lembrar de nada daquele filme, viu? Eu imaginava realmente quando ele apareceu lá, porque ele é um bom ator, foi o primeiro filme dele, como a gente falou, né? Ele tinha 13 anos. Eu realmente acreditei que ele poderia, na época, fazer uma carreira grande, né? E realmente não foi pra frente. Não é pena também. Eu achei até que quando ele tinha. Eu achei, aliás, quando estrearam o Exterminador do Futuro 3, eu achei que eles deviam chamar ele, né? Pra dar um jeito aí, deixar ele mais magro e tal. Por que chamar aquele sem graça lá do. Eu nem lembro, né? Não lembro do ator agora que fez John Connor no terceiro filme. E claro, né? Já falamos várias vezes aqui do nosso querido Arnold Schwarzenegger, que junto com o Stallone, né, que nós falamos aí no podcast passado, faz parte daquela do começo dos filmes, do começo dos atores de Brucutu, que fizeram a gente amar os filmes de ação dos anos 80 e dos anos 90. Que tá atuando aí desde... The Governator. Que tá estreia aqui? Afinal, se a gente falar, aqui a gente pode falar de muita coisa dele, mas ele atua desde o começo dos anos 70, já foi o Conan, já lutou com o Predador, já foi um russo, já foi um irmão gêmeo, já foi um Vingador já futuro. Foi um tiro já começou a Califórnia. Já foi irmão gêmeo do Danny DeVito, né? Já conseguiu, já meteram ele numa armadura gelada. Nossa, ele já fez muita bomba, hein, cara. Gotham City, mano. Cara, aquele filme do Batman. Já foi destruir Gotham City. Ah, sim. Tava falando, realmente. Já fez muita bomba, né, cara? Porra, aquele filme do Batman é horroroso, cara. Meu Deus. E aí, já tá voltando aí agora, depois de alguns anos dando um revival, talvez. Os anos 2010 aí, como a gente fala, a gente já falou rapidinho alguma vez assim, tem essa coisa de revival, então tá nos Mercenários. E no próprio Exterminador Genesis. Né? Sendo que no Mercenários, né, é o sonho de todo mundo, né? Ver ele e o Stallone juntos, né? E tem toda aquela trupe lá dos anos 80. E ele tá num filme que é recente, que é um outro filme que também é com. Tem ele e o Stallone, que é o Rota de Fuga. Hot of Hot chegou a assistir no cinema. Passou assim. Ah, é. Não, o que foi direto pra home video foi O Último Desafio, né? Não, não, esse eu vi também. O que foi que eu tô pensando é um tal de Sabotagem. Não lembro, não lembro de nenhum dos dois no cinema. E essa questão aí de fazer revivals, né? Como eu tava comentando no Mercenário 3, ele vai fazer um novo Irmão Gêmeos e um novo Conan. É, ainda com sem datas definidas, mas é aí um filme que chama, o tal que chama Triplets, né? Que é Trigêmeos, e outro que é a Lenda de Conan, que provavelmente ele vai ser, vai passar as histórias quando o personagem do Conan é rei lá da Clone. Ah, ele vai fazer então, finalmente. O problema é que esse Trigêmeos aí, pelo que eu entendi, eles descobrem que tem um terceiro lá da família e vai ser o Danny DeVito. Não, não, Danny DeVito já tava no original. Era o... Meu Deus, como é que chama o príncipe de Nova York? O Ed Murphy. Ah, não. Nossa, isso aí é continuação daquele... É, do origem do Gêmeos. Vai chamar Trigêmeos. Meu Deus. Caramba. Que bomba infernal que vai que ser. Que beleza, esse filme. Cara. Que beleza, cara. Enfim. Tamo aí esperando, né? E agora, claro, né? Eu também. Eu gosto, por exemplo, eu gosto ligeiramente de Rota de Fuga e do Último Desafio. E gosto bastante dos dois primeiros mercenários. Não gosto tanto do terceiro. Terceiro horrível. Nossa, terceiro é uma bomba absurda. É, ele fez algumas bombas, né? Como a gente comentou. É, não, sim. O Sexto cara. Dia, Efeito Colateral, Fim dos Dias é um filminho complicado. Nossa. Eu provo um Batman e Robin. Mas, ó, o Herói de Brinquedo eu acho que é divertido. O Herói de Brinquedo é legal. É. Legal. O Tira no Jardim da Infância, pelo que me lembro, é legal, cara. Não sei se eu ia achar legal hoje ainda não, mas... Mas esse Rota de Fuga, ele é ame ou odeie, né? Porque, assim, conheço quem gosta muito e tem gente que acha que é o pior filme que já foi feito, assim. Eu acho ele demais. Eu também, mas, assim, tanto que na época que o Colin falou que ele foi concorrer ao governador, eu falei, assim, na época lá do meu instinto blog, hoje eu gostaria de ser californiano só pra votar nele. Esse cara, esse é um sobrevivente mesmo, cara. Imagina só, ele é, imagina, um autor austríaco que de repente foi governador de um dos maiores estados Unidos, cara. E junto com tudo isso, ainda é um dos atores mais queridos da história do cinema. Só me surpreende que ele não tenha participação nos Simpsons, né? Porque eu lembro de ter, acho que no filme dos Simpsons tinha alguma relação com o governador da Califórnia, né? Que é mamou, mas aí tem o cover dele lá, sempre dos Simpsons, né? Que é o Viner Rosfoss, eu não lembro do personagem lá aqui também, que é simplesmente inspirado no Schwarzenegger, né? É verdade. Bom, eu tinha. Se vocês ouviram o programa anterior, né, quem tá ouvindo a gente agora, nós fizemos um paralelo entre. Nós falamos basicamente de Exterminador do Futuro 1, mas também nós demos umas pinceladas em toda o resto da série. Então, o que é uma coisa que eu vou colocar pra pergunta aqui? É ficção científica versus ação. Então, com as bases estabelecidas lá no primeiro filme, daí aqui a gente partiu pra mais porrada. Ok. Tá, isso é um problema, perdeu o foco, a repetição da viagem do tempo é uma coisa que vai incomodar, e se você vê um filme atrás do outro, você vai ver que ele tem uma série de rimas visuais com o original. E isso é um problema, deixar a ficção científica de lado um pouquinho pra lá, porque, sabe, toda essa questão de o negócio do avô, Deus, como chama? Paradoxo do avô. Isso, o paradoxo do avô é deixado de lado, pra aqui, pra gente partir pra um dos filmes de ação que eu, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores filmes de ação de toda a história de Hollywood. Isso é verdade. Sim, sim. Ah, pra mim, sim, não compromete em nada. Pelo contrário, eu acho que ele pega a história, ele pega o Exterminador do Futuro 1 e transforma, assim, numa versão bem melhorada em quase tudo pra mim. Em questão de atuação, em questão de roteiro, em questão de ação. Até porque, na verdade, o primeiro eu nem considero muito um filme de ação. Talvez ele seja quase um terror, sabe? Um terror meio psicológico do que um filme de ação, o primeiro. E, assim, e ele não é só um filme de ficção científica. Eu acho que ele tem várias camadas ali. Essa questão, o próprio drama, esse medo do ser humano, de ser dominado pelas máquinas, que é algo recorrente também na história do cinema, cara. Se você pegar desde Metrópolis, até próprio tempos modernos, sabe? Tem vários filmes que retratam esse fascínio e medo da relação entre homens e máquinas. E como eu posso dizer, fugiu a palavra aqui, a mitologia do universo do Exterminador Futuros é muito... é muito disso, né? Pegando a relação da Skynet, né? Sobre como que ela vai dominar os seres humanos, né? Então, o 2 começa a explorar um pouco mais aquilo que estabeleceu no primeiro. Então, vai falando sobre qual foi o ponto de start disso, quem começou essa guerra primeiro e o que fazer para poder evitar. É lógico que vão gerar alguns paradoxos. Então, você pode falar assim, por que não mandou, então, o T-1000 lá pra matar Sarah Connor antes de ter o John Connor? Sempre vai ter essas discussões, mas, enfim, é cinema, é filme, você tem que aproveitar, sabe? Você não tem que pegar tudo e seguir a risca, sabe? Seguir tudo exatamente linha por linha. Não é assim também que funciona o cinema. Você tem que fazer uma suspensão de descrença também. Esse Exterminador do Futuro 2, ele é tipo um Exterminador do Futuro encontra Duro de Matar, né? E tem uma coisa também que eu vejo uma grande bobagem ser repetida, que filme blockbuster ou filme de ficção científica ou filme de ação não pode ter conteúdo, que é uma bobagem danada, como se uma coisa interferisse na outra. Eu acredito, pra mim, Exterminador do Futuro 2 é um filme blockbuster, é um filme de ficção científica com ação, e é um filme que tem conteúdo e fomenta discussões, poxa. E se você pegar totalmente também no cinema, pô, tem vários exemplos aqui, se eu vou ficar falando aqui, eu vou ficar até amanhã, cara, mas vou pegar o mais recente, que é o Mad Max, que é um puta filme, é um filme de ficção científica que tem uma puta discussão, cara. Tem várias camadas dentro do filme. Então, as pessoas têm que parar de rotular filmes e falar que não pode ter conteúdo, porra. Não é porque tem um Transformers de ficção que é uma ficção científica e só ele vai representar o cinema, não vai fomentar discussões nenhuma. E falando em Transformers, acho que deve ser o filme que a gente nunca fala dele, né? Nunca teve um TikCast do Transformers, mas todo TikCast a gente cita Transformers. Eu acho que se juntar o que a gente já falou de Transformers dá pra fazer uma série, assim. Dá, cara, fazer uma edição, né? Junta, cara. O que eu vejo, assim, é que realmente a ficção científica foi deixada um pouco de lado, não totalmente, e a ação é que domina. Isso não quer dizer que não seja uma ficção científica também, mas... Diferente do primeiro, assim, a gente já falou isso em outros casts, como o Planeta dos Macacos, sabe, sobre como a ficção científica ela serve para fazer um discurso. Sim. Aqui existe esse discurso, só que ele é um pouco menos sutil. Na verdade, não é nada sutil, porque as narrações da Sarah Connor durante o filme, sobre a relação dele, do John com a máquina, e principalmente o final, é muito explicativo. Então, realmente, deixa de ser... Talvez o James Cameron, na hora de escrever o roteiro, ele teve essa ideia, eu quero falar sobre isso também. Então, seria uma outra camada do filme, realmente não é. A gente passa dessa questão de só dar tiro, porrada e bomba. E tem um discurso, sim, um pouco mais profundo. Digo, teria esse discurso mais profundo, mas que é simplificado pelas narrações em off da personagem. O que realmente deixa o filme um pouco mais masticado, um pouco mais pausterizado, se você preferir. Assim, mas o discurso existe. Mas, realmente, o filme é lembrado mais pelas cenas de ações e pelos efeitos especiais que o James Cameron trouxe lá do Segredo do Abismo. Então, gente, depois dessa breve introdução, vamos lá falar sobre Exterminador do Futuro 2, o julgamento final, discussões gerais sobre o filme com spoilers liberados. Pra você que não viu o filme, eu duvido que alguma pessoa nunca teve esse filme, mas eu acho que valia a pena você rever depois do que a gente falou aqui, depois do que a gente vai falar aqui. Vou te falar que eu conheço gente que nunca viu nenhum da franquia. Nenhum da franquia? Desculpe, eu quase Mateus, terminei o meu namoro quando eu descobri isso, mas... Deveria ter terminado. Tô brincando. Enfim, já falamos aí, é um dos melhores, talvez o maior filme de ação de todos os tempos, mas ele começa, você pensando assim, com de novo com aquelas questões que a gente já falou das camadas dele, né? O Flash, os sonhos que a Sarah tem, que são recorrentes, Sarah agora, ela começando a contar a história de como, durante os créditos, ela relembrando, falando de como seria esse futuro com o John Connor sendo o líder da resistência contra as máquinas. De novo, é uma coisa que eu já falei lá no começo, né? Esse filme tem uma série de paralelos com o seu original, que a gente vai acabar comentando aqui no começo. E já começa aí. Se lá a gente tem esse início aí com as máquinas, é que a gente também tem, pra gente mostrar esse futuro indo pro passado. Sim, sim. E aí, você já vê que, assim, ele tem primeiro a óbvia função, né, de te situar na história, e faz um paralelo legal, que quando surge ali o T-800, né, até então você não sabe como que ele vai agir na história, né? Se você pega só o primeiro, você fala assim, porra, lá vem o filho da puta de novo, cara. Lá vem aquele robô dos infernos de novo pra poder atormentar Sarah Connor, cara. É, eu fui parar pra cronometrar essa merda, porque eu acho isso demais, cara, é demais. A primeira meia hora do filme, você não sabe quem é o que veio pra matar e quem é o que veio pra ajudar, bicho. E tem uma coisa interessante, cara. Peraí, vocês acham isso mesmo? Porque eu vou dizer uma coisa. Como eu falei um pouco mais em cima, é uma questão até muito, muito, muito explicativa, assim, essa questão. Eu não acho que essa diferença leva tanto pra mostrar. Por mais que você não esteja acostumado com a, digamos assim, com o personagem, porque dessa vez, você não sabe que dessa vez, você não assistiu o trailer, você nunca viu o filme, você não sabe que o T-800 dessa vez vai ser o herói. Nos primeiros 15 minutos, o Schwarzenegger, né, o exterminador Schwarzenegger, ele rouba os caras, tudo bem, mas ele não mata ninguém. Mas ele espanca a galera, mano. É, mas a primeira vez que o T-1000 aparece, ele já mata um policial. Veja bem, ele mata um policial, ele mata um agente da lei. Ali você tá lidando com os motoqueiros, cara. Não, mas eu acho assim, não, eu entendi o seu ponto de vista. E assim, lógico, na abordagem dele... A gente não sabe se ele matou ou se ele só desmaiou o cara, né, o policial. É porque assim, quando ele chega, se você pegar, até como abordagem é bem diferente do primeiro. Então assim, embora ele esteja lá espancando os caras, você vê um pouco de humor naquilo ali. Totalmente diferente do clima do primeiro. A situação, tem algumas situações ali que seja só até um pouco engraçadas, sabe? A questão do óculos, a questão da roupa, o jeito que ele vai entrando pelado, as mulheres olhando pra ele. Então assim... A ambientação é diferente, mas assim, até então você não sabe claramente, explicitamente, o que ele tá fazendo ali. Você pode deduzir pelo ambiente. Mas o que eu acho interessante é que assim, embora esteja pela ambientação, você acaba, vai deduzir que ele está diferente do primeiro filme. Eu achei uma sacada legal de fazer essa inversão, que enquanto chegou ali o Terminator, que agora vai estar do lado dos mocinhos, o T-1000 se porta e se tá vestido como um policial, como um homem da lei. Como um cara da lei, né? Sim, sim, sim. Então, assim, eu gosto dessa dualidade que o filme trata, que vai tratar ao longo da história. E essa questão da dualidade, ela se apresenta em outros motivos, que eu vou comentar um pouco mais pra frente quando a gente tiver. Mas aí fica a ver. Eu quero que você que estiver ouvindo, preste atenção na questão do figurino dos personagens. Exatamente isso. Mas... É a coisa que eu ia acabar falando. E o próprio também visual, né? O Robert Pratt tá ali, o cara todo certinho ali, sabe? Cabelo alinhadinho, sabe? Quase como... Eu ia falar uma coisa que eu ia deixar pra lá... Tá com a cabeça, todo certinho, então. E tem uma questão também, só pra não deixar passar, a questão da fotografia, né? Que é até óbvio, né, cara? Mas você vê, quando eu mostro ali a questão do futuro, aquele azul, quase cinza, né? Ambientando bem bem aquele clima frio. Enquanto quando vai pro presente, já são cores quentes, já é muito diferente. Então, já ambienta bem as duas passagens de tempo ali. Você comentou sobre ser um pouco mais cômico. Os primeiros personagens que aparecem no primeiro filme, que o Schwarzenegger, né, que o exterminador do Schwarzenegger mata, que ele mata mesmo, cara, você vê, ele chega a atravessar um cara com um soco, né, um dos punks lá. Aqui ele faz uma zoeira, digamos assim, né, com os motociclistas. Mas meio que fica nisso, né? Pegando o ponto de vista do espectador médio, sabe? A hora que você vai entender que tá acontecendo ali é quando o John Connor tá flanqueado, né, praticamente, que é aquela cena do fliperama que ele tá fugindo do T-1000, que tá como policial, e aí ele dá de frente com o T-800 e o T-800 tira uma espingarda de uma caixa de flores, né? É. O Schwarzenegger tira uma espingarda de uma caixa de flores e aí ele tá entre os dois, e aí na hora que o T-800 fala get down, é que get down. E nós. Naquele sotaque puxado austríaco do Schwarzenegger, característico dele. E eu acho que isso é demais, sabe? De você, assim, ter os dois caras perseguindo o John Connor e só na hora que ele fica entre os dois que você descobre, assim. Claro que tem essa questão, né? Toda essa questão da construção. Mas pegando o espectador médio, assim, que tá indo lá só pra ver esse filme de ficção científica e tal, e filme de ação maluco, é nessa hora que você descobre, né, mano? Sabe o que é interessante também? Essa questão dos dois opostos, né? Mas também tem alguma coisa que liga os dois. Vocês percebem que, eu não sei se isso é porque eles estão interpretando eles mesmos, ou se eles são os ótimos atores, mas, cara, eles conseguem ficar sem expressão por 99% do filme. Tanto o Robert Pattinson como o Schwarzenegger. É coisa de máquina. E eu não sei se isso é genial ou se é, sabe? A característica dos dois. E tem uma parte que é tão... que é engraçada e às vezes é trágica no filme, que é a parte que o John Connor tá tentando ensinar o T-800 a sorrir, cara. Aquilo ali, eu acredito que é o James Cameron tentando ensinar ele a atuar, cara. Que você vê a dificuldade dele, cara. Você vê que... fala... é melhor faz a cara que você consegue fazer, pronto, cara. Não tenta forçar, que vai ser pior. É isso aí que a gente chama de casamento perfeito, né? Isso aí, o maior mérito aí é de quem fez o casting. É igual o casting do Ben Affleck lá pro Garoto Exemplar, né? Precisava de um cara que tinha cara de babaca e não tinha expressão nenhuma. Isso não. Não, sabe de uma coisa que eu tava lembrando também? Sabe, a gente comentou sobre o discurso do filme. Uma das coisas que eu acho mais interessante na introdução dos créditos, quando a gente vai vendo, é aquela cena do país calcinado, né, pelo fogo. O que o Cameron mais foca são brinquedos, cara. Brinquedos em chamas, né? Então é isso. É o futuro, né, que tá assim, que as crianças, né, então o futuro que tá em chamas. Isso é outro nível, né, uma outra camada aí da história, com relação àquele negócio sobre as questões de camadas, né, de discussão, como a gente comentou sobre, que é típico dos filmes de ficção científica. Bom, passando nessa parte aí, a gente já começa as diferenças, né? A gente tem aí a Sarah Connor, que já não é mais aquela mocinha dos cabelos dos anos 80 lá do filme anterior, não é toda solitária, né? Toda meiga, que era uma transformação que a gente já tinha visto na última cena do filme original, que ela tá com cabelo curto, tá com uma faixa, tá indo ao desconhecido, tá? Ela tá como qualquer pessoa, assim, que fala que o futuro vai acabar com as máquinas, né? Você tá no hospício. E você vê que o jeito como que ela tá no hospício, né, cara? Porque, assim, a primeira cena que mostra ela tá lá já fazendo os exercícios delas. Então, assim, você vê que ela incutiu na mente dela que ela tinha que estar preparada de qualquer maneira, cara. Ela tinha que estar preparada porque a merda ia acontecer em algum momento. E o que dá a entender, você pega pelo subtexto, é que ela deve ter tentado falar, alertar outras pessoas sobre o que ia acontecer e foi tida como louca, né? Tanto que perdeu a guarda do filho, né? E é totalmente relegada ali, meio que abandonada. Você não vê falar de amigo, familiar dela, nem nada. E sabe que uma coisa interessante, só pra abrir um paralelo, esse filme, ele tem uma, ele, como vários outros, ele tem uma versão do diretor. Essa versão do diretor, que eu acabei assistindo, ela tem meia hora a mais. Aí eu assisti ela também. Né? E aparece, nessa versão, aparece o Kyle Reese, que não tem no corte do cinema. Num sonho, claro, né? Tem uma pegação forte, assim, dos dois lá. No... que fica no sonho dela. E é uma parte, assim, muito, muito interessante, porque é nesse sonho, assim, porque depois que ela toma, né, que ela acaba tomando um dos remédios, é que ela tá meio, assim, humanizado naquela hora. A fotografia é diferente, é uma fotografia mais cálida e tal, e a cena acaba num daqueles sonhos lá frequentes dela, que é do fim do mundo. E o John, né? Quando a gente conhece o John, ele já tem aquele ar de desafiador dele, né? Ele tá sendo cuidado por uma família de pais adotivos, já tá usando motocicleta com 14 anos. Se você vê, quando o Temil vai procurar sobre as informações dele lá no computador do policial, ele já foi preso por roubo, por vandalismo, por perturbação da paz. Não é cheiro que se cheire, né? Não, é o contrário, cara. É um moleque criado por uma mãe solteira que tá no hospício, né? Não, e aí, você vê que não tá nem pra nada, cara. Ele. Tanto é que ele não dá mínima pros pais adotivos dele quando ele fica sabendo, né, que eles morreram e tudo. Ele tá nem aí, você não vê ele praticamente sentir nada, sim, cara. Ele tá nem aí, cara. É, mas de novo, mas assim, é aquela coisa, o que você esperaria de um líder, né? Se ele foi criado, assim, por vários anos pra ser um cara muito importante ali na história da humanidade, né? E como ele era uma criança, digamos assim, ah, pô, era mais fácil, nossa, é você mesmo, tudo isso, né? Sim, verdade. Mas o que criou o background dele todo, né? Tudo que ele vai ser no futuro aí da série. Sim, não tenho dúvida. Eu tinha comentado sobre as rimas visuais que esse filme tem, né? Com o original. Então, é engraçado você ver a Sarah se assistindo naquelas filmagens, falando sobre o futuro, sobre como os exterminadores vão dominar o mundo, como vai cair a bomba nuclear. E isso acontece no primeiro filme também com o Kyle Reese, porque ele tá lá tentando se explicar pros policiais que ele é do futuro, não sei o quê. E verdade. Aqui acontece a mesma coisa. É interessante você ver essa transformação da Sarah, porque lá, né, o Kyle era o herói de ação, era assim, o mocinho da história, e ali ela tá, né, no mesmo papel que ele, né, ela encarna realmente o Kyle naquele momento, né, já que ele não existe mais na narrativa, né, não existe mais nem na linha temporal, né, ele, em primeiro lugar, ele nem nasceu e já tá morto antes de nascer, né, tem toda essa coisa louca, né, que o John vai falar até um pouco mais na frente, mas é interessante ver isso, né, essas repetições, é que elas vão acontecer bastante durante o filme, né, ainda. Realmente, tem até o próprio "venha comigo se você quer sobreviver", né. É, que isso aí é uma daquelas catchphrases, né, uma da frase de efeito que acabou que o filme vai ter, além do mais pra frente, do "hasta la vista, baby". São as famosas as frases icônicas, né, do filme. Sabe alguns outros símbolos que eu gosto desse filme também, que você vai, talvez não vai perceber porque eles passam muito rápido? Quando a gente vai entrar na Skynet, né, que a gente vai conhecer lá o personagem que é o... Peraí, vou voltar aqui. Que é o... É o Miles. O Miles, né? Não, que é o não, personagem, que é o John Morton, né? Interpretado pelo John Morton. Ele tá lá trabalhando com o pessoal. Tem uma coisa que eu acho muito engraçada. São coisas assim que vão aparecer uma frente da outra. Tem um dos personagens, um dos caras de TI lá, que ele tem um dinossauro voando lá. Um dinossauro de plástico, né? De balão de hélio. De gás hélio. É interessante, pô. Os dinossauros estão extintos. E ali... tá ali a semente da extinção da humanidade. E acho que é uma coisa, uma das coisas sutis, assim, que o cara coloca no, que o Cameron coloca, né? E ali a gente vê, eu lembro que a primeira vez que eu assisti Exterminador do Futuro 2, porque ela começa a falar, né, sobre na cena anterior, a Sarah fala das provas que deveriam existir da presença do Exterminador, né? Que é os restos do metal, né? E aí você vê, cara, ela tá, eu sempre achei essa cena fantástica principalmente quando eu assisti pela primeira vez, que apareceu, sobrou o braço que tentou despegá-la no fim do primeiro filme. Tá lá, que faz parte da pesquisa dos caras. E eu acho isso muito legal. E esse plano que introduz o Miles, ele é muito bom de assistir, porque ele é um plano sequência, né? Ele fica girando, a câmera fica girando até a hora que ela encontra o Miles, que encontra outro cara e vão andando, conversando. Acho demais, cara. Que não é muito comum, né, naquela época. Sim. Olha só. Não, e assim, parece tão fluido, né? Não, não, mas cara. Putz, isso é demais. Eu acho porque, assim, é uma das... Porque, assim, a gente falou assim, lá no começo sobre as obras do Cameron, parece que ele não é um bom diretor, mas ele é um bom diretor. Sim, isso é verdade. E outro signo que eu achei muito interessante é que quando o John, depois de roubar o dinheiro de algum, depois assim, é legal que ele amarra elementos, né? Então esse elemento dele ser um mini hacker, né? Um hacker aí dos anos 90 vai fazer sentido um pouco mais na frente. Quando ele vai lá, e assim, apesar de ele roubar dinheiro, ele não vai roubar dinheiro pra se drogar, pra comprar cigarro, que seja, ou comprar álcool, que seja. Cara, ele vai roubar dinheiro pra ir no fliperama. Então, ele ainda é uma criança, assim, né? Ele é um adolescente ali. Ele é um nerd, né? E é legal que a gente vê os filmes, os jogos que ele vai escolher pra jogar, que o Cameron mostra, que vão, é Missile Command, eu acho. deixa eu também lembrado. Que é o quê? É o cara protegendo a tela, protegendo a Terra de uma da destruição total. É um paralelo ao que o John vai ser no futuro. Isso eu acho bem, bem engraçado, cara. É isso mesmo, isso eu comendo. É um jogo de jogo do Atari 1980 e teve as versões para plataforma também. E nesse momento, né, assim, a partir dessa, desse segundo ato aí, é que realmente a gente tem um daqueles... Eu diria que o filme tem cinco sequências, são cinco momentos de ação frenética, né? E agora vai começar um deles, né, que depois dele fugir dos dois exterminadores sem saber qual que tá atrás dele, né, é realmente a sequência da que os dois vão atrás do John, que começa aquela sequência de ação de corrida, né, de tiro de perseguição. E é interessante também que esse primeiro momento também tem uma rima visual com o primeiro exterminador, que é a perseguição do caminhão. Sim, cara. Verdade. E que cena espetacular, cara, sabe, assim, de tirar o fôlego. E você vê assim, que ela influenciou muito, né, obviamente, o Matrix, né, o Reloaded, e você vê como que é a diferença. Enquanto o Matrix Reloaded soa tão artificial o uso de CGI, embora seja cena legal de ver, cara, mas você vê que o CGI ali incomoda bastante, e aqui não, cara, aqui você vê a adrenalina o tempo todo, cara, você não, sabe, se você para pra respirar, você perde alguma coisa de tão forte que é, cara, e é muito bem feita, sabe, e te deixa apreensivo o tempo todo, cara. Você vê aquele caminhão destruindo tudo que tá passando ao redor dele, cara, e o John Connor tentando fugir o máximo possível, cara, é uma cena espetacular. E é um dos marcos do filme, eu acredito. Acho que até então, né, nessa proporção, acho que não tinha um outro filme que mostrasse uma perseguição nesse nível. É o que a gente tava falando sobre o uso de efeitos especiais, né? Quando sim, mistura sim. Com o prático, fica ideal. Claro que naquela época, talvez, se o filme fosse gravado 10 anos depois, ele usaria bem mais efeitos especiais, porque é uma coisa que o Cameron gosta. Mas aqui a gente vê, é uma coisa como a gente, de novo, vamos falar de Mad Max de novo, do Estrado da Fúria, mas é o que o Miller fez, né? Ele misturou o CGI com efeitos especiais pra fazer a narrativa. E aqui ela faz parte corrente dela. Corrente não é bem a palavra. Faz parte, assim, organicamente dela. Sim. E, cara, a trilha do Brad Fidel, que também é o mesmo compositor da trilha sonora. O tema do T-1000 é uma coisa muito engraçada, porque parece que ele, na trilha, ele usa um parece que ele tava arranhando metal, sabe? Com a primeira vez que quando acontece a perseguição, é uma coisa muito incômoda, mas ao mesmo tempo faz muito sentido na construção do personagem do T-1000. Eu gosto bastante dessa parte da trilha dele. Aí a trilha, assim, tanto os ruídos que são ouvidos no filme, quanto a trilha sonora de música, foi muito bem escolhida, cara. Porque se você já não escolheu, acho que é obviamente a gente vai lembrar de Guns N' Roses, né, cara? Uma música que casa espetacularmente bem com o filme, né? Tanto que, se eu não me engano, quando lançou o clipe foi antes do filme, se eu não estiver enganado. Sim, a música é do Appetite for Destruction. Sim. E se eu não me engano, o clipe saiu antes do filme. Que eu lembro que quando saiu o clipe, todo mundo ficou louco, cara. Falou, porra, cara, olha esse filme, olha o que que tá vindo aí, cara. Foi na mesma época, porque eu lembro, cara, eu lembro geralmente o trailer. Porque assim, o disco é de 87. Né? Não, desculpa. A gente tá confundindo, é o User Illusion. Isso. Não, tem razão. É um em dois, não. É o Appetite é 87, o User Illusion é 91, os dois 91. Isso. Eu lembro do clipe, da música. E eu lembro que tinha cenas assim do trailer do filme. Talvez seja isso, né? Acho que o filme estava em produção e eles usaram a imagem do trailer. Muito provavelmente foi isso. Tem umas partes assim, e você vê como é essa questão, né? A transformação do T-1000, ela ainda é impressionante, apesar de a gente estar falando de um filme lançado em 1991. A questão de a gente ver ele saindo do fogo na versão metálica. Putz, não é só isso, né? Nesse primeiro começo, a gente já teve essa transformação impressionante. A gente tem um personagem que recarrega a arma só girando ela no próprio eixo da do gatilho, né? Os sotaques, né, do Schwarzenegger, as frases. É muito legal, assim, todos esses momentos. São muito legais. ser um policial, né, facilita muita coisa, né? Ninguém vai perguntar, ah, o que você tá fazendo aqui, né? Aquela coisa, ah, você, seus amigos já viram antes, né? Quando o T-1000 vai, também fala, né, que ah, agora também tem as informações, né? Então, ah, beleza, então a gente vai ali pra buscar a Sarah, mas provavelmente ele vai fazer isso também, né? E só que ele tem a diferença de ser um policial. De novo, aquelas cenas impressionantes. Ele mimetizando o chão do hospício é uma das coisas assim também que ainda me impressiona de novo. Eu falei ali da questão dele saindo metálico do fogo. E aqui, cara, eu acho que. Sabe essa questão? Na questão assim do que o Cameron vai fazendo assim pra gente, é mais ou menos assim: olha, eu te mostrei uma parte, mas vai ficar mais embasbacado com a próxima. E vai indo, vai indo. Tá bom, coisa que é curiosa. Se você pensar assim, a gente tá aqui elogiando bastante, né, a questão do uso da tecnologia pro filme, mas tem alguns momentos, cara, que talvez pelo orçamento, que eu acho que assim, deve ter acabado, cara, que acho que ficou muito ruim, cara. Por exemplo, bem no começo, quando eles chegam no presente, tanto o T-800 quanto o T-1000, cara, você vê que o efeito especial destoa muito do filme. Não sei se vocês perceberam isso, incomoda vocês, cara, mas pra mim, falei, porra, destoa muito, cara, é muito, muito diferente. Aí a sensação foi que, assim, o orçamento acabou, faz do jeito que dá aí, cara, vai aí. Pega o estagiário e faz aí, meu filho, se vira. Não chegou a me incomodar muito, não, porque como é bem no comecinho, eu ainda tava me esquentando, assim, pro filme. Uhum. Então, cara, é porque, assim, o segundo eu tinha revisto há pouco tempo, então, quando eu peguei aquela cena de cara pra ver, eu falei, puxa, cara, mas não é possível que o T-1000 tá tão ruim assim, cara, não é possível que o T-1000 vai ficar tão ruim. Cara, quando eu lembrava disso, cara, sempre lembrava dele, que a minha mãe foi, porra, efeito especial foi foda, cara, acho que ele vai estar bom, cara. Aí depois não, depois você vai assistir o filme, você vê que tá funcionando muito bem, cara. Mas aquela cena primeira é como se ela tivesse sido filmada em 84 ainda e o restante foi filmado depois. Mas sabe que tem algumas coisas assim, até algumas coisas sutis nessa como se diz, né, nessa característica do T-1000. Por exemplo, apesar de ter vários efeitos dessa questão técnica, né, e como você comentou um pouquinho no começo, pode ser um pouco de defeito especial, ele mistura com os efeitos sutis. Por exemplo, tem uma hora que a câmera muda tem uma mudança de câmera, que quando ele tá no corredor lá procurando a Sarah, que ele tá transformado, que ele segura esse rechonchudo, aí quando vira já é o Patrick, ou seja, ali naquele momento ele não precisou usar a transformação, porque a gente já sabia como ela funcionava. Sim. É a sagacidade do diretor, né, isso aí, é você saber quando você tem que dar o show e quando você tem que ser sucinto e economizar uma grana. Sim, sim. E o James Cameron é muito competente nisso. A gente pode criticar ele por outras razões, mas que ele é um puta diretor, cara, isso é inegável. O domínio que ele tem, né, cara? Sim, ele é um ótimo diretor, inclusive nas cenas de ação, sabe? Ele não é só um guido. Ele não fica só quando ele se mostra só um diretor parado, né? E como roteirista também ele tem essa questão mais comédia, né? Quando ele... Porque o John fala assim, não, você tem que prometer aqui pra mim que não vai matar ninguém. Falei, beleza, vamos matar ninguém. Só que ele atira nos joelhos do cara lá e ainda fala aquela outra fase de efeito, né? O cara gritando, ah, você estirou minhas pernas, desgraçado. E o Joe, não, o que você fez dele? Ele vai viver. Pô, é isso, ele vai viver. Não se preocupa com isso, não. E dentro do hospício, que tem algumas cenas mais impressionantes, assim, envolvendo também o próprio T-1000. Cara, a parte dele passando pelas grades de um setor pra outro, que ele só faz aquele bloco lá, cara, você olha aquilo, é mesmo assim, é a mesma reação que você teria com o do médico lá, eu acho que tá com a proteção de plástico lá da seringa na boca, é abrir e cai mesmo. Por que que não tem mais que pode fazer nesse momento, né? Cai o queixo literalmente, né? E é engraçado que essa parte tem uma brincadeirinha, né, que ele passa todo e aí a arma dele fica. Marcelo, você tinha comentado um pouquinho sobre essa questão, assim, que o efeito especial no começo não é tão bom. Em geral, os tiros ele usa corte de câmeras assim pra, digamos assim, pra dar uma facilitada nos efeitos especiais. Então quando o Schwarzenegger atira no Patrick, né, fica a marca da bala, né, sendo da marca no metal líquido, que fica aquela explosão, né. Em geral, os cortes são legais, né. Só tem uma vez que fica meio estranho, que é a hora que ele usa a escopeta na cabeça do personagem, que lá você consegue ver um meio segundo antes que a cabeça já tá aberta antes de dar o tiro, mas... Sim, verdade. Não, ele tem alguns momentos, assim, realmente que passa batido, mas enfim, acho que não compromete, assistir nada, não. Então, uma coisa que acaba me incomodando também um pouquinho é que o filme tem alguns certos ex-máquina, né? Quando eles fogem lá do hospício, eles passam num lugar que tem os materiais necessários pra tirar as balas do corpo do Schwarzenegger, pra fazer uma sutura, tinha um carro lá, apesar de o lugar tá ser abandonado. Eu não vou dizer assim que tá errado, mas facilitou demais o roteiro, né? É, realmente. Eu não sei se o termo correto é uma muleta, cara. Não chega a ser, não. Né? É bem conveniente, sim. E dentro dessa parte aí da viagem dos dois até eles conhecerem lá o tal do Henrique, tem algumas questões assim que a gente vai conhecendo, por exemplo, por que a guerra aconteceu. Ele fala assim uma coisa interessante, que as máquinas, quando elas estão à consciência, elas em 97, eles atacam a Rússia, né? E num reflexo de retaliação, eles acabam destruindo aqui os Estados Unidos, né? É interessante porque o filme, assim, é dos anos 90, mas ele é o finalzinho dos anos 80 ali e ainda tinha uma coisa de Guerra Fria, né? E assim, já tava desaparecendo e tal, eu sei, mas é interessante isso, né? Dentro da narrativa, como os anos 80 ainda estavam influenciando esse filme que foi produzido nos anos 80. Porque a temática de vilão dos Estados Unidos só vai mudar mesmo depois de 2001, né? Do 11 de setembro. Então, até ali, o maior inimigo dos Estados Unidos até então era a União Soviética, né? Assim, o maior e mais recente, né? É quase como se fosse o último suspiro, né? Da questão... dessa tensão que tinha entre Estados Unidos e União Soviética. Ali já era um pouquinho, mas mesmo assim o filme reflete um pouco. Talvez refletir não seja a palavra correta. Talvez ele pegue um pouquinho da influência desse clima, sabe? Do que poderia ter sido. É uma das partes que não é das mais mastigadas aqui pro público em geral, né? E eu gosto dessa sensação de tensão, né? Mas nesse momento que eles param ali no meio do deserto, é um momento de reflexão, apesar dessa tensão existir. Sim, não tenho dúvida. O filme tem muito dessas camadas para reflexão. É aquilo que a gente comentou um pouco no início do cast, cara. Ele não é só um filme de ficção científica, ele não é só um filme de ação, ele não é só um filme de blockbuster. Ele tem essas camadas que levam à reflexão. Claro que o mote dele, principal, é ação. É a ficção científica, mas ele também fomenta essas várias camadas de discussões. Que é o cerne da ficção científica, né? Se não tiver discussão, é só gasto de dinheiro. Transformers. Então... O filme, ele tem essa sequência de ele conversando com... ele aprendendo com o... né, o Exterminador aprendendo com o John. E, de novo, é aquela questão que eu falei um pouco mais cedo sobre como o filme é mastigado pela narração off da Sarah. Então, ela fala como é que o John nunca mal cresceu com o pai e que o Exterminador, de algum jeito, ele seria, né, perfeito, porque ele nunca traria a confiança dele, porque ele foi programado pra isso. Ele nunca magoaria o garoto, né? Nessa questão, que essa figura... ele cria uma figura paterna. Sim. Então, essa questão é interessante porque, assim, dá a entender bem sutilmente que a Sarah Connor fala que ela esteve com outros homens porque ela procurava uma figura paterna que pudesse ser uma boa influência pro John Connor. E ela não conseguiu essa pessoa. E acaba... com T-800 encontrando, né, esse ser pela cumplicidade entre eles, a questão do respeito, né, e ela até fala isso em um dos momentos do filme. Então eu acho isso interessante, né, de você pensar. E de novo é um outro paralelo da relação entre homens e máquinas. É engraçado, né, agora que você falou, que eu parei pra pensar nisso, Marcelo. Porque não só ele tem uma figura de pai pro John Connor, mas ela fala que ele seria o pai ideal, né, pro John Connor. Porque ela fala que ela não consegue imaginar ele abandonando o John Connor, nem fazendo ele chorar, nem isso tudo. Mas se a gente for parar pra pensar por outro lado, ele deve ter o John Connor mais ou menos como uma figura de poder, uma figura de poder... talvez paterna, né? Por causa dessa reprogramação que ele sofreu, né? É, ele cita isso em alguns momentos. Assim, não questão de ser pai, mas é questão de ter sentimentos, de ter sensações. Então, acho que tem um determinado momento que o John Connor pergunta pra ele, mas você sente dor? Ele vai falar, eu sei que eu fui atingido e algo me programa para algo parecido com dor. Então, assim, você vê que ele tá ali, ele explica um pouco sobre isso. Claro que ele foi programado para não se envolver emocionalmente, né? Porque ele tem uma função a cumprir. Mas você vê que ele, você percebe em vários momentos no filme que ele interage, sabe? Ele desenvolve quase uma espécie de sentimento pelo John Connor. E a terceira sequência de ação, que eu diria, é realmente o plano dela, da Sarah, de tentar exterminar o Miles Davis, Dyson, para que o futuro lá da Skynet não aconteça. E é uma parte muito simbólica também, porque é interessante, ela pensa como um exterminador, né? Digamos assim, né? Eu tenho que exterminar isso aqui porque meio que virou minha missão. Ela deixa um pouco a humanidade de lado. O próprio Schwarzenegger, né? O próprio exterminador fala que é uma coisa óbvia, digamos assim. Não óbvia, mas assim, faz sentido. Talvez matar o Dyson impediria aquele futuro, né? Mas, de novo, o John ali, ele pensa ele pensa como ainda como o protetor da humanidade, desde sempre, né? Então, o protetor da própria humanidade, da própria mãe. Por isso que ele quer, que lá, né? Que ele espera que ele impeça ela de planejar, né, de ser bem sucedida no ataque. De novo, esse filme tem vários, além das sequências de ação, mas também tem vários momentos que eu acho assim, que eu acho marcantes. Que um deles é ele falando com Miles e arrancando a pele prostética do próprio braço e mostrando o braço esquerdo, que é o braço do exterminador, né, que é o mesmo que ele tinha guardado. E é engraçado que os dois, né, depois que eles estão lá chocados, porque afinal de contas o cara acabou de levar um tiro, a mulher lá tá chorando, né, e ele começa a fazer uma cena que parece filme de terror mesmo, né. Não, o John fala assim, ó, pega sua faca e mostra pra eles. Cara, mostra pra eles o quê? E arranca, cara. É bem terrorizante mesmo você pensar, você tá nessa situação, meu Deus, o que esses caras estão fazendo com o braço, né? Sim, sério, você vê o pavor deles, né? Eles estão ali no canto ali e falam assim, cara, que isso, cara? Que coisa louca. A gente vai entrando também na questão da discussão do famoso do paradoxo do avô, né? Também, de novo, né? O filme tem muito disso. E o quanto que você impedir uma ação vai realmente resultar que você impeça algo. Então, por exemplo, o grande paradoxo é, será que se eles não tivessem interferido, a Skynet seria criada da mesma maneira, ou a Skynet foi criada a partir da interferência deles, né? Aí a mesma coisa você pode pensar do John Connor, né? Se não tivesse enviado ao passado, John Connor iria existir? E nisso a gente vai pra nossa próxima sequência de ação aí, que realmente é a sequência toda na Cyberdyne, né? Onde o Exterminador e junto com o Miles e os outros, eles resolvem isso, que o negócio é destruir o lugar porque o futuro já tá, nesse caso, ele já tá em voga, né? Porque afinal de contas a pesquisa do cara levou anos, né? Então tem registros nos HDs, né? Uhum. Ali o único jeito é destruir tudo. E aí a gente tem algumas pontas, assim, como de novo o John ser um hacker, né, porque ele consegue abrir uma porta com o mesmo aparelho que ele tinha usado lá no começo pra roubar o dinheiro. E de novo, né, essa sequência, o exterminador, ele tá, né, rodeado por policiais e ele mantém a promessa dele de não matar ninguém, mas também é outro filme assim que a gente fala como a gente falou lá no Rambo, primeiro Rambo, é um filme de ação que tem uma contagem de corpos até baixa. As mortes, assim, realmente são todas do vilão, né, do T-1000, que mata os pais adotivos do Connor, mata o policial, e por aí vai, hein? Mas convenhamos, hein? Ele machuca muita gente. Ah, é? Tiro na perna, joelho, hein, cara? Fratura exposta. Tudo bem, matar ele não matou, mas o que, ele deixou de povo quebrado, arrebentado, mandou pro hospital? Rapaz. E de novo, numa dessas rimas visuais, né, rimas visuais do filme, o T-1000 descobre onde é que tá a Sarah e os outros três, os outros dois, ali por causa de uma chamada de rádio, que é uma coisa parecida que o T-1000, o T-800 lá no primeiro filme descobre que a Sarah Connor, que a mulher que ele matou não é a Sarah Connor. Verdade, né? É mesmo. Não tinha feito essa conexão. Eu também, passou batido por mim. Assim, nesse momento ele já, na verdade, já é uma sequência de ação, acaba sendo uma sequência de ação atrás da outra, porque nesse momento aí, dessa cena que dura uns 20 minutos, com o Schwarzenegger atirando nos carros dos policiais, bem no caminho pra Sarah e pro John fugirem, e o interessante também é o sacrifício do Dyson, né, porque afinal de contas ele sabe que vai morrer por causa dos policiais idiotas que resolvem entrar atirando numa situação que tem possíveis reféns, porque o cara ali, veja bem, o cara lá, ele podia ser muito bem um refém, ele é o trabalhador lá da empresa, né. né? Mas ali ele morre com o herói se meio que se tentando se redimir daquele futuro que ele colocou em curso. É engraçado que o policial menos idiota é um robô maligno programado pra matar disfarçado de idiota, né? É, ele é sutil, né? Disfarçado de policial. Ele é quase sutil, menos pra... Por exemplo, ele não é nem um pouco sutil na hora de pegar o helicóptero, né? Que é uma cena fantástica também. Ele tá com... Ele sobe todas as escadas com a motocicleta, ele se joga no helicóptero com a motocicleta, ele cai como se fosse uma gota, né? Que é uma coisa que a gente já tinha visto ali na cena do elevador, no hospício. E aí, outra rima visual com o primeiro filme, né? Ele fala pro piloto sair fora do helicóptero, a diferença é que ele tá alguns metros, né? Do chão, né? Porque no primeiro filme, tem uma coisa parecida, né? Quando o Schwarzenegger entra na cabine do caminhão, ele fala get out também. E aí ele fala também get out, só que em proporções diferentes. E aí, vamos pra cena, já pra ação, pra sequência final de ação, pra quinta sequência de ação desse filme que tem 2 horas, que é lá na fábrica de aço, né? Não é fábrica de aço, meu Deus, é na refinaria, na também dá o nome. Siderúrgica. É isso, na siderúrgica ali, né? Que tem o ferro derretido. Também outra sequência de mais ou menos 20 minutos, né? Do filme aí, com as duas anteriores, juntando as duas aí, dá quase 2/3 do filme, dá quase 1/3 inteiro do filme. E é legal você ver algumas coisas, alguns detalhes. Por exemplo, eu nunca tinha percebido antes de rever o filme que na cena que ele pega o helicóptero e tá perseguindo os dois, antes deles chegarem na siderúrgica, o T-1000 ele cria braços extras pra poder pilotar. Hã? Você vai dar uma pausa, ele cria braços extras pra poder atirar enquanto pilota. Porque, então ele fala isso? É isso, ele coloca um quarto braço assim, pra um terceiro e um quarto braço, pra mexer nos controles enquanto vai atirando. Eu achei isso muito legal. É uma coisa que eu não tinha notado no original. Mas é, passa muito rápido mesmo. Ah, não, é muito isso. Eu também não, cara. Nossa, passou batido por mim. E de novo, né? Nós temos mais, de novo, essa coisa do Cameron ficar surpreendendo a gente, né? Temos mais uma cena antológica, que é do nitrogênio líquido. Cara, é uma cena marcante do cinema, né? Não deixa, é impossível a gente não lembrar dele indo aos pouquinhos, né? Andando devagar, começando a quebrar as partes. Ele fica até surpreso com a própria reação do nitrogênio. E aí a gente tem uma das frases mais famosas, né? Do Schwarzenegger, né? Que é o Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. E aí ele atira com a .45 e aí tem aquele efeito ali só de novo ser derretido e voltar ativo, né? Mas a cena, cara, a briga dos dois é muito fantástica. E é muito, muito... Assim, sabe aquela coisa que a gente já falou sobre essa questão dos efeitos especiais servirem a narrativa? Então... Não é punheta, não é só uma simples punhetagem, pô, a gente tá vindo um cara de metal líquido. Então, não, essa questão, por exemplo, quando o Schwarzenegger vai dar um soco no T-1000 na cara, daí a cara desmonta, fica maleável, e aí a cara vira as mãos do T-1000. Cara, isso é lindo. É, sensacional. Ou quando ele joga pela parede, ele fica de cara pra frente, e aí em vez de ele girar como um ser orgânico, um ser robótico, como seria o próprio T-800, não, ele molda as costas dele pro inverso, porque isso ganha, sei lá, segundos de vantagem, cara. Isso é muito, muito, muito fantástico. E sabe que eu tinha falado um pouco lá no começo sobre a questão do figurino? Se você for pegar vários filmes de ação, vários filmes de aventura, normalmente, se você vê o figurino do mocinho, ele tá sempre um pouco mais arrumado, um pouco menos de sujeira. Aqui não, aqui é o contrário, cara. O vilão, ele tá sempre no terno perfeito, enquanto o coitado do Schwarzenegger, ele tá cada vez mais decaindo. Primeiro é a roupa, é a cara que vai abrindo da parte metálica, e eu acho muito legal essa dualidade aí que a gente tinha comentado no começo, lá sobre a questão ainda que a gente não sabia quem que ia ser o vilão da história, assim, pelo menos em partes, mas ali essa oposição, cara, é muito fantástica, porque é uma quebra de paradigma. Sim. E essas cenas, assim, essa sequência final é muito fantástica, ao mesmo tempo que é uma correria danada, né, porque a gente tem tiro pra tudo quanto é lado. Temos a Sarah Connor quase morrendo e ainda tentando proteger o filho a qualquer custo. E ainda assim, temos espaço lá pra, sabe, aquela coisa de... um pouco mais cedo, o Schwarzenegger, como exterminador, ele aprende a rir quando ele pega aquela metralhadora, né, que ele usa contra os policiais, né? Ali ele consegue dar uma risada de verdade, porque assim, ali ele aprendeu que aquilo é com ele. E aqui, na cena que a Sarah dá alguns tiros de shot no T-1000, e aí falha no último tiro, né? Aí ele também tem um pouco de, digamos assim, de humanidade, né? Porque ele olha pra ela, né? Ele levanta a mãozinha, faz aquele... né? Não. Mas aí pra gente ter uma das cenas também, uma das cenas mais interessantes, que é o Schwarzenegger usar um tiro, uma bala, um projeto explosivo pra detonar o T-1000. E cara, ele vira um monstro mesmo, assim, porque é de metal retorcido, porque aí ele não consegue se voltar ao normal, né? A cabeça tá pra baixo, os braços estão pra cima, assim, só que numa situação inversa, cara. É um monstro muito, digamos assim, é um monstro que a gente tava acostumado a ver, né? Em outros filmes, né? Como, por exemplo, o Alien, né? Ele virou um ser monstruoso, em vez de ser um ser, como eu tinha falado um pouco mais cedo, né? Um ser bem, sempre bem arrumado. E a morte do T-1000 é uma coisa assim, cara, os gritos que ele dá quando ele tá fundido, né, no aço fundido, coisa assim monstruosa mesmo, assim, o som. Eu acho que, aliás, o som desse filme também é fantástico, né? E os gritos dele é uma coisa muito interessante, né, de você ouvir, apesar de ser, realmente parece uma coisa de outro mundo, né? Sim, sim. Eu taco até um pouco num paralelo com o HAL, cara, de 2001, cara, que é essa questão de demonstrar quase um sentimento, né, de autopreservação. É claro que são situações diferente. Quando o HAL começa a cantar, começa a falar meio desesperado, quando o T-1000, ele solta um grito e fala, porra, é tipo, fudeu. Claro, se o robô pudesse falar fudeu, era aquilo ali. E, né, nessa situação aí, fina, quase findada, ainda dá tempo de soltar uma piada, né? O Schwarzenegger lá, sem um braço, tudo ferrado, né? Não, você tá bem? Dele é à toa, mas eu preciso de férias, né? É uma marca precisando de... Olha só, o negócio foi tão feio que até uma marca disse, nossa, eu tô precisando de férias mesmo. E você pensa assim, não, realmente, você acha que tudo acabou, né, com a destruição do chip, a destruição do braço, né? Ele fala, nossa, acabou dele. Não, não acabou, ainda existe outro chip. Ah, cara, putz. Daí você fala, não, cara, não. Não, você fica falando assim, não. Quando o John começa a gritar, não, não, porque ele sabe que o exterminador sabe que a única situação dele se exterminar também, levando o chip, né? E ele não pode se auto-exterminar, ainda ele tem que pedir pra Sarah fazer isso. Quando ele começa a gritar, né? Não, não faça isso, né? O John, né? Ele cara, é a gente mesmo, assim. Eu tô naquele mesmo sentimento dele. Não, não quero que você vá pro metal derretido, seu desgraçado. Fica aqui, putz, cara, eu me emocionei revendo essa parte. É, cara, assim, mais ou menos assim, né? Porque... Ah, vá, seu sem coração. Por que, cara? Por que, cara? Não diga isso, cara. Mais amor. Mas é porque o tempo todo eles estão em apuro pra destruir os destroços de um T-800, sabe? É assim, é amargo, né? Mas você sabe que ali, na verdade, né? Não, sim, é porque é aquilo, né? Do sacrifício para que não seja mal utilizado no futuro, né? Uhum. Porque, assim, no cenário ideal, podia falar assim, ah, fica aqui, você vai cuidar do meu filho, vai me ajudar a protegê-lo, né? Não sei o que pode vir pela frente, né? Mas o receio, né, de cair em mãos erradas, de acontecer e dar alguma merda ali, era maior, cara, era um risco ele estar ali. E o que eles pensaram, né? Talvez, se ele permanecesse ali, contribuísse, de alguma forma, para a Skynet ser criada a partir dele. Sim, é verdade. Mas de qualquer jeito não foi menos emocionante mesmo por ele perguntar. E outro, né? E como o John Connor, a gente já falou sobre isso, né? Sobre essa sigla de você ser um herói, né? Isso a gente já fala de outros personagens aqui, mas costuma ser a cena do herói ele ser órfão, né? E realmente aqui o John, ele tinha ganhado um pai por um momento momentâneo, mas ele precisava se tornar órfão de novo pra ser, né? Essa quintessência do herói, a gente já falou tantas vezes sobre o Super-Homem, Batman, é o próprio tema de Jesus Cristo. Se você pensar assim, que existe um pai que não tá presente, digamos assim, fisicamente na criação do filho, né? E é por isso que ele precisou, esse é um motivo assim, que ele precisou desaparecer. E aí tem a frase da Sarah, né, que ela fala que se Tura é desconhecido pra eles, né, e pela primeira vez ela tem ela sente esperança, né, porque se uma máquina, um exterminador pode aprender o valor da vida humana, nós também podemos aprender isso. Que eu falei é uma frase bonita, tudo bem, mas também tem essa questão de ser do mastigado da história. Tá certo, então depois disso aí, vou perguntar pra vocês suas considerações finais aí. Pode começar, Marcelo. Exterminador do Futuro 2, pra mim, é um dos filmes que marcam a história do cinema em relação à evolução e revolução que ele trouxe em relação ao uso de efeitos especiais. Se o James Cameron já tinha um nome na história da história com o Exterminador do Futuro, ele gravou mais ainda, cara, porque se tornou então um filme mais caro já feito e muito bem realizado e muito bem empregado na questão da inovação que ele proporcionou. E se você pensar que um filme de 84, ele tinha feito com poucos recursos e agora com dinheiro todo, ele soube utilizar muito bem isso. E fala que é um filme que, igual eu comentei antes, cara, é um filme que assim, te prende a atenção o tempo todo. Não é um filme que te cansam as ações, porque tem ação o tempo todo, né? A gente citou que ele tem várias ações durante a história, mas não é aquela coisa cansativa, tipo Transformers, que eu já citei um monte de vezes aqui, sabe, cara? Então, assim, e você vê o uso da câmera, a questão dos cortes, dos planos, como que a direção do James Cameron tá muito bem apurada. Acho que talvez, assim, dos filmes do James Cameron, o que eu gosto mais da direção dele, do trabalho dele, são no Exterminador do Futuro. Se bem que tem o Alien também, que é sensacional. Mas eu gosto da maneira versátil com que ele trabalha no Exterminador do Futuro 2. E, então, enfim, né, cara, não, acho que não tem nada que desabone esse filme, né? Se você ainda não viu, que eu acho muito difícil, né? Corrige esse erro, essa falha que você tem aí. Tá ouvindo, Carolina? Pois é, cara. Carol, isso aí é passível de separação, hein? Passível de separação, hein? Poxa, corrige isso aí. Ajuda aí. E você, Matheus? Cara, é um clássico, né? É um clássico e assim, a gente tem que pensar em duas coisas, né? Eu gosto muito do primeiro Exterminador do Futuro, mas o Exterminador do Futuro 2, que nem eu já falei mais cedo, é Exterminador do Futuro encontra Duro de Matar, sabe? É unir a fome com a vontade de comer, sabe? Pra mim, é empatado com o Duro de Matar como segundo melhor filme de ação que eu já vi na minha vida. E só perde pro filme daquele tal de George Miller. Mas, mesmo tendo um ponto muito forte na ação, ele traz a ficção científica de um jeito muito forte, sabe? E eu sou muito fã de coisa com viagem no tempo. E eu sou muito, muito trouxa com o negócio de inteligência artificial. Então, só de ter essas duas coisas, pra mim, já é demais, sabe? Além de ter ação e ter a ficção científica forte, eu acho que esse suspense que ele tenta construir no começo, de você não saber, porque a Sarah Connor fala, eles mandaram um do bem e um do mal, e aí você tem que ir pegando as dicas pra saber quem é do bem e quem é do mal, até a hora que começa a primeira grande cena de ação que a gente já comentou, que os dois se revelam assim, né, entre aspas. E, cara, tem duas das falas mais... tem três das falas mais espetaculares do cinema, né, da cultura pop. O elenco tá demais, estão todos muito melhores que no primeiro filme. E só que assim, tem uma coisa que me deixa meio bolado. Eu não sei se é. Não sei se é uma versão do diretor, assim, ou se tem na versão certa, porque as duas vezes que eu vi esse filme tem essa cena, que é uma cena no final, que o pessoal, que assim, o filme começa com o voice-over da Sarah, né, da Sarah Connor. E essa versão que eu assisti, no final, tem a Sarah Connor velha. Ah, sim, você pegou a versão estendida. Justamente. Mas ela não foi pro cinema, então não vale. E ela conversa, né, com a neta dela, e o John Connor é só um paizão num parque. E é quase uma trava anti-continuações, né? Por favor, ninguém mais volte no tempo pra matar esse pessoal. E podiam ter deixado isso, né? Porque depois vem Exterminador do Futuro 3, que eu já acho bem mais ou menos, e vem o 4, que eu já acho horrível. Mas assim, a pior parte desse filme é a continuação, sabe? Não tem, acho que não tem nada que eu chegue e diga, cara, isso aqui eu acho extremamente besta e por mim tá horrível. É difícil achar um filme que eu não, que eu gosto de tudo, assim. E esse filme, eu acho que até desse negócio de vez em quando ter um negócio meio trash, assim, dos efeitos especiais, igual a gente tava conversando mais cedo, o Marcelo também comentou, porque traz muito dos anos 80, né? Porque começo dos anos 90, 91, ele ainda tinha muito dos anos 80, que é esse negócio sujo, né? Sujo, assim, do negócio mal feito. A gente já falou aí daquele outro Highlander, que é um exemplo aí de efeito especial sujo e estranho. Então traz essa cultura que é demais. E putz, pra mim, nota 10, meu. Ok. Legal. Eu vou dizer assim, realmente eu não tenho o que. Eu fora essas questões assim de Ex Machina, de narração off, que eu acho que poderia realmente ser melhor usado ou ainda não ser usado. É um filme de ação assim impecável. E é um filme de ficção científica com uma discussão. Essa discussão, como eu falei, ela é mastigada, mas ela existe. E existindo, vale a pena você pensar nisso. Talvez nessa questão da ficção científica seja menor do que a original, mas assim, como ele criou um caminho e ele é uma continuação que não só, né, que honra a versão original, porque ela poderia ser uma coisa assim que destoasse, que destruísse, não. Isso é muito importante, isso é muito, muito simbólico para os filmes, que não, uma coisa que não é, talvez, respeitada muito nas suas continuações, né? Então, hoje, nesse momento aí, imagino que muitos já devem, ouvindo isso, muitos já devem estar aí na fila para assistir o Genesis. E agora vamos ver se, né, eu também, e vamos ver se isso se resolve de algum jeito, se de repente apaga o Exterminador Futuro 3 e o Salvation. Na verdade, você trabalhar com viagem do tempo é complicado, mas como o Matheus falou, é um tema que eu gosto muito também, e eu acho que nunca vai ser demais a gente ver sobre isso. Talvez seja demais um dia ver Exterminador Futuro 6 aí, ou uma nova trilogia que vai aparecer, talvez pela... Mas parece que já existe um rumor aí de uma continuação do Gênesis, né? É, vai depender aí do sucesso comercial do filme. Bilheteria, recepção... Mas assim, tem uma coisa que o Doctor, de Doctor Who, sei que vocês não gostam muito, mas o Matt Smith, né, que já foi um Doctor, vai estar no Doctor Who Genesis, e ele tem uma fala... Doctor Who Genesis? Nossa, tô drogadão, peraí. Existe uma fala do Doctor Who que eu acho que resume muito, que é essa franquia do Exterminador do Futuro, né, que é tudo muito wibbly-wobbly, timey-wimey stuff, né. Um monte de reviravoltas no tempo, assim, que você não pode explicar de um jeito lógico, você só aceita, né. Ah, sim, verdade. Mas é isso aí, estamos aí esperando Genesis, nesse momento aí de... Nesse momento aí da gravação, da publicação, eu já devo ter assistido. Mas e pra vocês, amigos, aí que estão ouvindo a gente? Quais que são os seus pensamentos aí sobre Terminador do Futuro 2, 1? O que você achou do Genesis que você já deve ter assistido? Escreve pra gente pra falar sobre isso. Vai lá no tigno.com. Procura a postagem desse Tigcast número 97. Faz isso pra gente por e-mail no contato@tigno.com. Tem uma página no Facebook, fb.com/tigno. Temos o nosso grupo lá, o fb.groups/tigno. Procura a gente lá no Google Plus, estamos também no Instagram. Dá uma ouvida na nossa lista no Spotify, que eu coloco sempre as músicas que a gente usa aqui no começo e no fim do programa. Nossos perfis textuais, nossos no Twitter vão estar lá linkados no post também. E não esqueçam da gente assim no Patreon também, se puder, se gostar aqui do nosso serviço, do que a gente faz. Ajuda a gente aí com a questão de manutenção do site, questão de edição. E quando você participa do programa de patronos, você faz parte lá do nosso grupo secreto, que a gente já, pelo menos a princípio, a gente coloca qual que vai ser o tema do próximo episódio para você já ir se preparando. Mas, legal. É aquela velha história. O seu feedback é o nosso melhor pagamento. Então, curta, retweet, comente, espalhe aí por essa interweb gigante aí de meu Deus. E para encerrar, eu acho que a gente não pode encerrar com outra música, além de You Could Be Mine, né? Do Guns N' Roses, trilha sonora de Exterminador do Futuro 2, ou Julgamento Final. Gente, então é isso aí. A gente se vê semana que vem, hein? Tchau. Valeu, pessoal. Até a próxima. Alô? Matheus Márcio meio de novo, hein? Já falei pra parar. Eu já falei pra parar de baixar aí o filme pornô do Superman versus Batman XXX, hein? Opa. Caraca, deixa eu saber. Um pornô do Batman versus Superman deve ser sinistro. Aí eu comecei a dar uma olhada. Cara, são 2 horas e meia de filme, é complicado. Cara, existe isso mesmo? Não, não tô zoando, cara, é sério. Caraca, que perturbador, doido. Só que assim, cara, são 2 horas e meia de filme, não vai dar pra eu ver tudo de uma vez. Mas eu pulei pras partes mais interessantes, né? É, sim, sim. Mas a história é boa? Que história, cara? Que eu tô ligando pra história? Aquela história. Pô. Ah, mas pelo menos foi esse, cara. Não foi, mas pelo jeito é bem produzido, né? É bem produzido, porque tem parece que o ator que contrataram fazer o Batman, o cara manja de artista de artes marciais, então. Tem uma cena lá que ele se encontra no banco, ele mete porrada em 10 ninjas e depois vai lá sapecar a Arlequina. E cara. Putz, olha, e vai, cara. Cara, mas pelo menos não é esse. É que o Matheus na outra gravação acho que ele não pegou, cara. Acho que ele tinha caído, né, cara? Que a gente tava discutindo os outros filmes, ainda bem que não foi do Bob Esponja, ou aqui do Pokémon. Eu apareci, aí eu ouvi vocês falando alguma coisa de Bob Esponja, de Pokémon, aí eu caí de novo. Tava muito difícil na gravação passada. Então, não, o off-topic da gravação passada era discutindo os filmes. Eu vi as imagens, cara, não tive coragem de abrir pra ver vídeo do Bob Esponja pornô. Mas esse aí Pokémon, esse deve estar tá legal, porque ó, tem a Arlequina, tem a Máxima, tem a Mulher Maravilha, Lois Lane, então acho beleza, que dá pra... Agora, aqui do Pokémon é assustador, cara. Você chegou a ver a imagem, Matheus? Não vi. Jogue no Google, cara. Pô, eu nem lembro como é que eu joguei, cara, mas é assustador você ver o Pikachu, cara, que é uma mulher, cara. Mas, nossa, é bizarro, cara, é bizarro. Legal. Bom, começar aqui? Vambora. Sim.